Salve, Pantera, Jardição, Fernando, Lauri, oh. Tempo fechado. Foi o senhor que foi lá me chamar, quando estava nos bar, sem a paz no meu lar. Foi o senhor que me fez levantar, quando estava caído, sem ninguém pra apoiar. Foi o senhor que me fez enxergar, que me fez eu sorrir, que me fez eu sonhar. Fez eu largar, fez meu mundo brilhar, longe do álcool e do pó, da mesa de bilhar. Sua presença me fez eu chorar, fez sentir seu amor, fez sentir seu tocar. Me fez louvar, me levou pra andar, me mostrou o caminho onde devo chegar. Pra me marchar, desviar meu olhar, desviar os meus pés, pra não tropeçar. E nessa estrada eu não posso parar, eu não posso deixar, vou lutar pra ganhar. Foi o Senhor, foi o meu Criador, a quem devo louvor, foi que me libertou. No seu calor, ele me confortou, quando estava no frio, sem nenhum cobertor. Me transformou, fez tirar minha dor, me fez morrer para o mundo, o velho homem apagou. Eu vou que vou, com temor e tremor, entre as trevas eu vou, mais forte que refletor. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te clamar, pra poder te clamar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, com o Espírito Santo pra poder te adorar. E a água viva que sai do altar, hoje vai te molhar, hoje vai te regar. E a água viva que sai do altar, vai fazer você brotar na mão de Jeová. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir, pra poder te adorar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir em cima do seu altar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir, pra poder te adorar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir em cima do teu altar. É isso mesmo, é isso mesmo. E o Fernando tá certão. Foi o Senhor que propôs e firmou essa união. Só mostrão que é leal, sincero e verdadeiro. Oh glória, tempo fechado e alerta vermelho. Foi ele quem proporcionou o nosso destino. Já era previsto e assim tava escrito. Eu dou sequência no meu verso, tio, e não tô sozinho. Tem uns loucos comigo que sobrevivem entre espinhos. Só benção, porque Deus sabe o que faz, querido. Te mostra o amor, te afastar do inimigo. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, não acaso. Ele fez a obra e eis aqui o resultado. Foi o Senhor que me trouxe pra cá também. E quando a causa é nobre, eu vou mais além. Penso sempre positivo, os anjos dizem amém. Cê tá com nós, irmão? Então vem. Vem, porque aqui é só ideia positiva. É gente de qualidade que acredita na vida. Num amanhã melhor e quem sabe em outro lugar. A fé tá aí, mas tem que praticar. As oportunidades estão pairando no ar. Eu acredito, irmão, Cristo vai voltar. E é por isso que comecei a vigiar. Acredito que muitos vão caminhar na direção em que o Senhor lhe mostrar. E sim, saberemos onde vamos chegar. Mano Rogério, Cacau Haas, alerta vermelho. Tamo junto, rapaz, responsa e espelho. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir, pra poder te adorar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir em cima do seu altar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir, pra poder te adorar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá, pra poder te servir em cima do teu altar. Rogério, sou como o vento que vai e não volta. No olhar de Deus, um vaso cheio pra glória. Bem melhor do que o ouro e a prata. É se tornar para sua morada. Eu vou como ovelhas entre meios de lobo. O amor de Cristo me deixa louco. Tolo, não abre o olho, logo cai no poço. Pede socorro pra quem tá sentado lá no globo. Foi o Senhor que me trouxe pra cá. E como eu, você também vai brilhar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá. Eu aprendi a te amar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá. E como eu, você também vai brilhar. Foi o Senhor que me trouxe pra cá. Eu aprendi a te amar. Foi o Senhor causador de toda a sabedoria. Me mostrou que não é fácil da noite pro dia atravessar o deserto em vendavais. E mesmo assim, nem assim eu tive medo. Isso jamais. Eu sempre carreguei comigo as armas constantes. A fé que é lá da lado e a Bíblia ali na estante. Palavras que são saibas permanecem no rio de sangue. A cada frase lida é um renascer, esse é o bang. Eu trago em mim bagagem noites em claras jornadas. E os inimigos ali torcendo, isso não dá nada. Se enganou que pensou que a dama é a caca. Meu império tem nome, Lauren, tipo uma praga. Alerta vermelho. É isso mesmo, Lauren. Tempo fechado, é nós até o final, lado a lado. O rap verdadeiro, tio, é feito com amor. Inspiração total e